André Cerez, a potência dos paredões. Começou a fuleiragem, fechou a cachorrada. Vira lata, bum bum bum bum bum bum bum bum, vira lata.